direto sul. Peguei isso no 4. Preso no 4. Estabilizado, 27 no 5. 27 no 5. A 7 milhas do marcador externo. Continua a aproximação LS, a guarda transferência. Guardando, 27 no 5. Altura 17 com curvas à esquerda. Prioridade para decolagem, ok? Aproximadamente em 5 minutos. Ok, né? Curso 4-0, né? Bravo, Dr. Tango, mantenha a posição e aguarde. Sente, Mike, confere. Confirme a pista de todos decola e o pátio que se encontra. Sente, o Bravo Sierra Kilo, autorizado para Teresina, via Pesulo 2-0. Nível de voo 280, saída Momo, código após Nenim. Decolando a pista 197, primeira curva à esquerda. Aciona 5012, controle 120 decimal 8. 54 no solo, 04, livra direita, 1219. 219 quando livrar, obrigado. Pois Salvador, boa tarde, o azul 2715. Boa tarde, 2715, reporte marcador externo, baixado e travado. Reportaremos, 2715. Como Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Nenim, November, Echo, November, India, Mike. Gol 207, aguarde, cópia. Solo Tran 3154, Librona Alves. Reporte Anista Juliette 3154. Reporte Anista Juliette 3154. Solo 1097, Tata Juliette. A Yankee 1 para decolagem da 107, ok? Foi para o 27 ou no 5, né? Firma. Ok. 4, 6314, 2003, reporte estabilizado em LF. X-ray. Correto, chanelinha 3154. Decolagem da 107. Lançamento com a tua guarda de 295, altímetro 013, Bravo, Sekel. 1895. Gol na 097, Juliette, com som na 0. Juliette, Bruno 0, 097. Baixado e travado, 2705. Continua a aproximação, aguardando o eixo da 018 livre. Guarda. 4462, no solo 05, livre à direita, 1211. Okay. November Alpha Lima, mantenha no 7. Solo Salvador, a boa, azul 4462. Azul 4462, boa, táxi de Alfa, portante da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3154 da Tan, Juliette, portão 05. Juliette 05, Tan, 3154. Alfa 99. Livre, pouso 190, 2705. Golf 677, nível de voo 240, plano Yankee 240. No fixo e Léo, modifica para 065, prossegue visual. Saída da El. Coral, decola fechando a 0, primeira curva direita. Adiciona 5034, controle 120 decimal 8. 2000, vai curvar à esquerda, voando bom, minha ascensão para 2-0, Bravo Jordão. Gente, de novo, Brau. 4065, a linha e mantém pista no zero após a TR da curva. A linha mantém no zero após a TR, 4065. Liga November Alpha, tem livre decolagem da 17, data de 1 a 4 0 graus, com 10 nós. No 5 no solo 08, livre à direita no 211. Direita 211, obrigado. Azul 4462, Juliette 03 ao portão. Juliette 03, 4462. 08, curve à esquerda. Cruza, por gentileza, a próxima cabeceira 10, aguardando transferência. Parte este da 0038 livre. Mantendo meu pai. Ativo, vai curva à esquerda, o Índia November Alpha aguardando transferência. November Alpha, cruze agora de imediato, por gentileza, o ponto da ponto médio da 0028. Quem está curvando vai cruzar de imediato, de November Alpha. O azul 4065, informa um tráfego, um Charlie cruzando o eixo agora da 0028, prosseguindo no corredor forte. Vai prosseguir o litoral norte, ok? Não interfere com o senhor. Tem livre decolagem da 10, vanta de 1040 graus com 9 nós. Está observando o tráfego de decolagem da 10, pode ficar vendo. Índia November Alpha, ascensão a mil pés. Mantendo-se afastado do eixo de decolagem, prossegue proa do forte. Controle 1208, obrigada pela colaboração. Mil pés, controle 1208, grato, pronto para regresso. Provavelmente será saída da El Coral, ok? O senhor November Alpha mantém esse visual nos corredores da escuta. A última entrada em Salvador no 096. Manterá visual, onde era November Alpha? Foi a LS 63, ano 4. Sim, bem-vindo externo, completa aproximação, torre 1895. Obrigado, 1895. Do 065 decolou Zuno 1 no controle 120, destino 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolou saída da El. Boa tarde, Azul 4065, ao passar 2000, direto Leda, sobe para 340. 2000, direto Leda, sobe ao 340, Azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, chegou 1620, com a informação mais. 620, uma boa tarde. Este é o controle Salvador. Altímetro 1063 aqui em Salvador, direto Duna, foi autorizado para 2000 pés. Sim, autorizado Duna para 2000 pés, gol 1620. Só para ele me confirmar se tem mais alguma alteração de informações ativa da CIS. Bom, como o controle não tem ciência de quais são as informações que o senhor tem, então eu vou passar aquilo que o controle agora tem. Que é 150 com 08, 28 graus, ajuste no 093. Ok? Copiado, muito grande. Paulo, Oceania 6321 na posição 612 para puxamento de treinamento. Puxar 6321 no reporte TAC. Vai reportar para TAC 6321. No 659, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, no 659. O Zambrek Mike ali mantenho no 7. Reporte quando pronto para decolagem. Oceania 6314, no solo, aos 14, livre direita, 1211. Ok, direita 211, 6314. November 8 mais, só para planejamento, confirme quantos passos de remetida serão necessários? Decolagem dando zero, tanto no 7, 0 graus, com 7 nós. Iniciando no 659. Boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 7 nós. November Yankee Mike vai decolar novamente, vai regressar para o pátio. Gente, autorizado backtrack, reporte livrando. Horas de Goiânia, confirma POV? 76, 76. Gente, aguarde o Xamé 321, vai ser com o número 2. O 1659. 659, bom dia, contato radar decolagem. Ao passar 2000 pés, direto Leda, vamos para 360, ou 1659. 360, nível, vou a Leda após 2000. Este é o 6-9. Se é aquilo, acionamento a critério, chame táxi. Para o táxi do Mono 884, Mono 37, a bordo 2 horas, Maceió, alterna. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro no 013, Mono 884. Índia na parte de espera, torre 1895. Alfa, ajustado no 093, ou voo no 884. Fechamento 321, embarque autorizado de Apache, Índia, com o número 2 até o ponto de espera da pista no 0, lá a torre 1895, altímetro 10 no 3, fechamento metro, 321. Apache, Índia, 1895, 0 no 3. Fechamento 314, após a passagem de arbois da companhia, ingressa Juliette, portão 612. Afirmativa, após a passagem de arbois, a linha passa por 612, vai para 7 por 612, 6304. Puxa, 627, ponto Boca. Cruzado Ilhéus, Lamianque, 240, em Coral, modifica para 145, prossegue visual, Golf 677, aerovia. Saída da El, Coral, devolve puxando a zero, primeira curva direita. Aciona 5075, controle, 1208. Recife, em 12.685. Toma 2685, braço da Angria. Correta, pode quanto? 6327? Zé, você quer isso, 5, direto pelo, desce 4.010, altímetro, mano 0, nós fica isso, nós fica isso, 8, fica isso, 5. O 2097, vai estar aqui a Via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 1003. Fique atento com o Airbus da Avianca, ingressando no portão 62, ok? Tá mandando o Papa Romeu para Passo Serra Brava, tá 2000 no Transformer, informação. Gente, mantém esse visual, 500 metros de altitude, altímetro no 0, no 3, reposta na final para pouso. O 03 reportará na final, bravo. No 884, decolou 20, controle no 208. 208, uma boa tarde, Sérgio. Boa. Controle, boa tarde, gol no 884, no perfil da Fuga, direção Caju, passando 1300. 884, bom dia, contato radar de decolagem, após 2000 pés, direto Jambo para nível de voo 230, gol no 884. 22, direto Jambo para nível 230, gol no 884. Aquilo prossiga. a bordo? Pode papá para ingressão no 7. 6321, da última você falou 23, controle no 208. 208, obrigado, até a próxima. Obrigado, senhor. Controle Oceano 6321, decolando sua escuta, boa. 6321, contato radar, curva direita, direto e Alefa. Direita, direto e Alefa, 6321, obrigado. 1659, passa 1980, chama Recife, frequência 13325. 3325, boa tarde. Número 20, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado final LS, informa estabilizado, bom no 620. Confirme. Alternativa ali mantendo o 7. No 7 da Gol, decolou os 4-4, controle no 208. 208, Ignacio, boa. Almandou, uma boa tarde, 3-0, 7-2, tem informação mais. Boa tarde, 3172, o controle direto do na 3000 pés, altímetro 90, não cheguei aí, 3172. Ok, direto do na 13, no ajuste, 3172, na boa. Controle Salvador, gol 207, qual a boa? 7, boa, contato, radar para 240, direto da EL. Relativo, ascensão 270, solicita approach coral, gol 2017. Guarda, após da EL, voa direto Ilhéus. Rosael e Léus, gol 207, graça, coordenação. Estabilizando em LS, gol no 620. 620, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 1895. Torre 1895, boa tarde, gol no 620. Salvador, boa tarde, ao gol no 966, informação Mike. Gol 966, boa tarde, informação em curso em novembro. Pronto, cópia? Já bateu, pronto, cópia. Autorizado para Campina Grande, em voo 370, via Upazulu 10, saída PUCA, transição Zipar. Decola pichou no 0, primeira curva esquerda. Aciona 5-1-1-2, controle, operando frequência 1-2-0, decimal 8. Afirmativo, autorizado 370 para Campina Grande, via Pesolo 1-0, Lucas e Pá, decolada 10, curva na esquerda, 5-1-1-2, no transponde, controle 208, gol 1-9-6. Correta, transponde, gol 9-6. Livre pouso, pista 1-0, gol 1-6-2-0. Aquilo mantém a posição e aguarde. Liga Papá Serra Branca. Gente, prossiga a visão, reposte para vento para Alda Barra. Destino é Nápoles e onde possível, estado de pouso. Tomado outra vez, farol, Papá, ou estimado para pouso final, Papá Romeu, Papá Serra Branca. 6320, solo restrito nível 320. Da Oceania, sobe restrito 320. Restrição 320, 6321, obrigado. Serra Kilo, atenta a esteira de turbulência do Boeing, tem nível de decolagem da ano 7, venta de 1,60 graus com 8 nós. No solo aos 28, livre à direita, 1, 2, 1, 1. Ok, livre à direita, confirmando 2, 1, 1, a frequência. Afirmo. Ok, vai chamar solo 2, 1, 1, gol no meio 2, 1. Lembrei que Mike ali mantém no 7, está autorizado corrida abortiva, o vento no 5, 0 graus com 8, 9. O Bel, você é aquilo, decolou 2-9, controle no 208. 208, não sei aqui. No 620, boa tarde, táxi de Alfa, corte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 620. A gente confirma a sua rota para Eunápolis, é via litoral? Gente, Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Controle, Papa Romeu, Bravo, Serra Aquilo. Bravo, Serra Aquilo. Contato radar, vigilância, sobe 280, direto Momo. Direto Momo, 280, Bravo, Serra Aquilo. Pelo Garcia, 3865. 335, 2000 pés, está livre LS no 0, no 3, no altímetro. 38, 35. 2000, presa a proa do... Timber. Autorizado, direto Timber. Tá, sim. Autorizado, deck track, autorizado, pode ver no pista. Consigo chamar 355? Ainda está cedo para o nosso plano, mas só por gentileza, qual seria a saída para Guarulhos? Confirme a rota? É, Upper Zulu 1-0. Gael Leda Motiva. Certo, obrigado. Minha navegação está diferente. Obrigado. Claro. Papá Romeu, Papá Serra Bravo. Tá, passou o farol da barra? Versão espacial do Golf, prossiga visual a 500 pés pela linha do litoral, quando no través de Itacaré chama a Ilhéus 201. Bom voo, Bravo. Programa 321, Recife, frequência 1288, boa tarde. Programa 321, Recife, frequência 1288, décima 8, boa tarde. 288, boa tarde, 6321. Voo 2097, passa 230, Recife, frequência 3325. Confirme? Uma Recife frequência 33 decimal 25. 335, grato, boa. Alvador, Sam 3, Ana 32, padecer 2000 pés. 3000 autorizado LS, 3172. 3000 autorizado LS, 3, Ana 72, obrigado. Controle autoriza pro do Cosmo para o Brasil aqui. Cosmo, positivo. Visual com aeródromo, Sam 3835. Sim, é, muito bem, então. Uma torre 1895. Quadrado. Voador 335, boa, estabilizado no zero. 3835? Temo, passando quebra. Machado travado? Sempre. Livre pouso, pistona 0, vento no 40 graus com 7 nós. Livre pouso, 335. Regresso de November Alpha. Provão Barão, direto rotatória na escuta do controle, agora para transferência. Rotatória, agora transferência de November Alpha. Faz táxi Gol 966. Vai chamar para táxi Gol 966. Na escuta. Número 2 no setor, aguarde. Eita, 1-2-1-1. 2-1-1, boa. 2 milhões externos, soma torre 1895. 1895, boa. A gente confirma na matrícula o Papatango Yankee Zulu Kilo? Gente, o Yankee Zulu Kilo, patrulha 04, confirma a intenção? Tá, 3835. Confirmando, é a BR-324, confere? Gente, aguarde cópia do que o foi no patrulha 04. 3835, táxi via Alfa, permanece. Mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, né? 3835. Ele já tá passando lá pro Gol para um pouquinho ali pra gente passar. O portão previsto é 04, é o que o Gol está saindo, ok? Ah não, não tá ok então. 3172, o vento agiu no 60 graus com 7 nós, você tá baixado e travado? Negativo. Tem livre pouso, 1,60 graus com 7 nós, 1013 no altímetro. Atualizado pouso, 1013, tá 3, 1172. Controle na escuta do Itinamiberal. Escuta, prossiga. Você é possível coordenar com a torre para a gente fazer um toque arremetida na pista 17? Está em contato visual com o aeródromo, Ida Nova Barão. Ativo. Toma na torre, 1895, e faça a sua self-coordination, please. Obrigado, Celo. Agora vou entrar na minha 784. 784, você recuperou a mensagem, prossiga visual no atraso para reportar. Frequência livre. Olha, visual com o campo. Só para coordenar aí um toque arremetido na pista 97. Prossegue final da 97, me chame na curta final entre November Alto. Ativo, prossegue na final, chamada na curta de November Alto. Ainda, ponto espera 1895, 1013 no altímetro, 1966. Ativo, no ponto espera 1895, 1965, confirmando a saída para a Dael, ok? Dael Leda Mótima. Dael Leda Mótima, obrigado. Tá 3835, Juliette, portão 04. Juliette 04, 3835. Patrulha 04, na escuta pra cópia. A ideal seria pro noroeste, professor? Voo local, sobrevoa BR-324, 1.000 pés, decolando da... Direto do Pátio Militar, se possível, em coordenação 14, controle noroeste, acionando 0127, o controle 120.8, e antes do que o patrulha 04, que eu fiz sem intenção de decolar direto do Pátio Militar. Salvador, boa tarde, o gol na base 66, na próxima ponte agora. 1966, muito boa tarde, Aline, mantendo 0. Nativo, Aline, mantendo 0, 1966. Decolagem com a torre agora em coordenação, 1895, a frequência, altímetro 1003, patrulha 04. Salvador, boa tarde, 3172, virou, tá na alfa. 3172, aposta antes da Juliette. 3172. O Charme é 327, tá pronto pro pushback? Tá 3155.4. Cruzado Guarulhos, via Upsilon 1-0, após Piraí, direto Umbade, após Upsilon 4-4, Pagog. O nível autorizado é o 320, saída da El, Leda, Mótiva. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 5103, controle 120.8. Você lembra de falar de novo, né? Responder 5103, 5103. 5103, correto, aporte ponto TAM 3155. Essa é a Juliette, né? 3172. 3172, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 01. Sim, essa é a nossa posição, tá 3172. Zulu Kilo tem livre decolagem com proa norte, usando 1.60 graus com 8 nós. Informa o tráfego a 1.000 pés, prosseguindo para a final da 1.7, ok? Exatamente no través norte. Reporte quando usar o começo. Temer Alfa para informação, decola do Pátio Militar com proa noroeste, Bravo 407. Reporte quando usar o começo. Gente do tráfego sem visual ainda na Veberal. Olha, 966 decolou os 4-3, controle 120.8. Controle o gol 1966, boa tarde. 120.8, controle. Direto Jamo para 370. Afirmativo, 370 na proa de Jamo, Coronado Memé. Tá fora do solo, patrulha 04. Patrulha 04, prossegue com proa norte e reporta quando no través da Enrimar. A aeronave está prosseguindo já para o ponto de espera, para final da ONU 7. Está visual com a mesma? Visual com a aeronave. Gente, vou solicitar que você mantenha o eixo da ONU 735 livre, prosseguindo com proa noroeste conforme, aguardando transferência para o controle. Paciente, manterá o setor, o patrulha 04. De novembro, para visual com o helicóptero? Negativo. Gente, mesmo contra a sua esquerda, prosseguindo com o proa noroeste, não vai interferir com o seu toque arremetida. Já estou em contato visual autorizado. Toque arremetida no 7, o vento é de no 7, 0 graus, com 8 nós. Livre, toque arremetida de novembro, alfa. Patrulha 04, conhece o heliponto da Enrimar? Ah, afirmativo. Quando você passar através do mesmo, chama o controle 120 decimal 8. Chamará o controle 1208, patrulha 04. Escalda BR 324, a 510 na sua escuta. Patrulha 04, tem esse visual na escuta. 04. Boa tarde, gostaria até 327. Boa tarde, 6327, a linha decola no 0, vento 150 graus com 8 dó. A linha decola no 0, vamos para 6327. Eu tô com a Meteos 47, curve à direita, reporte para girar base, circuito não padrão da ONU 7. Curva à direita, reportada para girar base, Índia Novarão. O Índia Novembro Alfa, mais algum toque arremetido ou prossegue para pouso final? Pouso final, Índia Novembro Alfa. Tente. Decolou 47, controle no 208, bom voo. Controle 208, boa, 637. Controle Salvador, muito boa tarde, 637, na sua escuta, perfil da EL. Transição coral, cruza 1.800. P27, boa, contato radar, passar 2.000, direto da EL, voltar 240, chamei minha 327. ao cruzar 2000 da El, solicitando 180 como final, por gentileza. Reautorizado 180, direto Coral, também reautorizado, 6327. Então, após 2000, direto Coral, 180 final, 6327. Torre Índia, November Alpha, pronto para girar a base 97. Autorizado, reporte final de November Alpha. Apontará na final Índia, November Alpha. Controle, confirme. O Patrulha 04, só na que você toma o operacional na nova decolagem. Gente, Patrulha 04. Controle está ciente, Patrulha 04. Azul 4118, boa tarde, informação November, só instante, cópia. Para o controle, confirme. 4024. Diga. 4024 decolou aqui no serviço, está marcando 510, meio correção 1000 pés sobre o terreno. A intenção é fazer sobrevoo na Fonte Nova e prosseguir reconhecimento pela praia, corredor axé. Gente, qual o código estacionado? Estacionado 2111. Quem é a subzona das forças do controle, otimização no 0 no 3. Para com os fins autorizado via pêndulo 21 conforme rota, nível 360. Decolagem na pista no 0, curva direita após, árvore eleva. 5132 no transponder, controle 120, decimal 8. Confirma somente o nível? Correto, 4118, chama pronto para o estacionamento, portão 3. O 4118 aguarda para o curso, estima de 2 minutos. Resono 55, tá? Total de 156, altar na Galeão, com 3 horas e 55. 155, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0. Pátio 1 Ninja, ponto de espera torre, 118, decimal 95, ajuste padrão bom gol. 093, Pátio 1 Ninja, estima torre. Obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Papá Romeu, Serra do Ramba Vida. Eu controle direto Duna, desce para 3 mil pés, altímetro 0.3. Portão 3 autorizado, chama táxi. Serra, prossegue para Manati. Hotel Juliette Serra para Manati autorizado, via rota 1.000 pés, decolagem na pista 1.7, curva direita, via corredor Axé. Aciona no transponder 0145, controle opera 120.8. Decolado 5-4, controle 120.8. Obrigado, controle agora, 13. 895 para acionamento táxi de decolagem bom voo. Salvador, 13-155, decolado 2000. Boa tarde, contato radar direto Leda. Direto Leda, Santa 55, muito obrigado. Nível 360, decolagem na pista no zero, curva à direita, saída Árvore Alerta. Transponder 5136, controle 120.8. Correto, bom, 097, chama pronto, portão 10. 4-1-8, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 1-18-5, ajuste padrão, bom voo. Direita via Índia, no ponto de espera, chama de 845, ajuste padrão azul 412. Salvador, boa tarde, agora Oxanel 6355, November, pronto para a conta. 355, boa tarde, November confere, Guarulhos autorizado, via Pêndulo 0, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem na pista 10, curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5135, controle 120, décima 8. Q27, mantém 180. Serviço radar encerrado a 54 milhas de Salvador, chame Léo, frequência 120, décima 1, Q27. Q89, direto pelo, reporta ponte da descida. Salvador Azul 6918. 6918, com Sargas, direto posição Duna, desce para 050. Direto Duna, nível 050, 6918. Boa tarde, passarela 2235. É o controle, voa ITAP, reporta para a descida. ITAP, chama para a descida 2231. Azul 4118, decolar 259, controle 120, décima 8. 208, boa. 0, assento helicóptero, nas proximidades de Duna, 1000 pés de altitude. Afirmativo, para 2000, aparelhos estabilizados. Controle azul 4118. 4118, boa tarde, contato radar na decolagem, após 2000 pés, voa Elefa para 360. Após 2000, Elefa 360, azul 4118. Decolada presente, o hotel já está certo? Prezado, vento 160 graus, 7 nós, autorizado a decolagem da presente. Pro azul. Eu estou achando do céu, o hotel já está certo. Passando 940 até 3155. 3155, ciente.